Navegando solo aos 30, chamando 219. 219, estando 38, 39. Sete três, entra na 70 graus, 49, autorizado a decolar, pista 0. Autorizado a decolar, pista 0, voo 973. No livre até o portão 8, Alfa Juliette. Alfa Juliette pro 8, tanto, 18, 3 anos. Ele com os 32, chama no 20 do sinal 8, por favor. Mike Bravo Uniforme. Capitão Mike Bravo Uniforme, estado radar 58 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 970. Voe Mari para interceptar a chegada, reposte no ponto de descida. Irá reportar, Mike Bravo Uniforme. 18, aliás, eu estou 3662. TAM 3662, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 198.95. 295, até já, obrigado. Controle, boa noite, gol 1973, decola. Gol 1973, contato radar na decolagem, suba a via saída da EL para o nível de voo 360. 10 para 360, via da EL, 973. 58, TAM, táxi 1953, 4 horas, Salvador. Até o ponto de espera está livre, 1017, a torre 118.95, tem um bom. Ponto de espera livre, 1017, 18.95, a torre, então 3858. 662, entrando no 70 graus, 39, tudo autorizado, pista na sala. Autorizado, pouso no 0, está 3662. Tango Mike Bravo Uniforme, desça para o nível de voo 06050, ajuste 9017. Ao 050, 9017, Mike Bravo Uniforme. Salvador, boa noite, é o voo 095, informação até o 29, atualização Fortaleza. Bônus 096, pegou de cópia, por favor. Pode. Inicialmente autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter 1-0, então 3-8-5-8. O 1973, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3395. 251-3395, obrigado, boa noite. Contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 350. 0350 na Momo. Possibilidade de voar Frosty, tá presente? Né? São 3858, mantenha o peixe da saída. 3858. Prole Salvador, boa noite. O Chané 9313, nosso hotel. Chané 9313, acione a identificação via chegada MAN, desça para o nível de voo 060, ajuste 1017. Via chegada MAN 060, 9313. Chané 9313, confirme sua indicada. 280. Chané 9313, reduz a velocidade para 2509. 2509313. Patango Mike Bravo Uniforme, confirme pouso na 1017. Confirme, o farol rotativo está inoperante? O Patango Mike Bravo Uniforme, a gente considera a informação, o farol continua inoperante. Mike Bravo Uniforme. Tango Mike Bravo informe, vibração para sequenciamento, corrigindo, para interceptar o curso, localizando curva direita na proa 050. Desça para 2.000 pés, ajuste no 017, reposta estabilizada. Direita 050 para 2.000, reposta lá estabilizado, Mike Bravo informe. Canair 9313, reduz a velocidade para 2209. 220, 9313. Chané 9313, reduz a velocidade para 2009. 2009313. no 096, Gate 9, muito bem, Catarina. Gate 9 autorizado, chame para ataque. Por enquanto, tá? Sim, fecha, né? 9316. Alô, Salvador Romeo 310 da Xaná. Confirme. Meu pé é o ajuste na 097. 4-6-9-3-9-3. Novo 9571. O 9571, ação de identificação. Lista para o nível de voo 050, ajuste na 097, vai na bolsa. 0-5-0-17, Renda Bom, Fivando, Dona, Dona 58, chame o Centro Recife na frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5-3-8-5-8. Canal 9313, desça para 3.000 pés. 3.000, 9.3, 9.3. Para o táxi, eu vou 1096 com 136 a bordo, 3 horas e 3 minutos de autonomia, alterna Teresina. 096, tem um ponto de espera, tá livre, via Índia. 1017, o ajuste, a torre 1895. Confirme Teresina, 3:30, vem pra ver? 3:03. Teresina 33, POB 136. Sim, 136, 33. Vai estar aqui. Ah, escuta, pra chegar. Patango Mike, bravo de volta. Papatango Mike Bravos, uniforme, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. Mike Bravo, ele fala. Né, 9313, desça para 2.000 pés, reduz a velocidade para 1909. 2.000, 9.3, 9.3. Então, Mike Bravo, informe. Estabilizado o localizador. Mike Bravo, ele fala, vento 180, graças a conosco, tudo autorizado, pista major. Mike Bravo, ele fala. 1957, no controle. Na escuta. Gentileza, para priorizar o atendimento no solo, informe flexibilidade aproximada, localização da aeronave e qual tipo de problema médico que o tripulante ou o passageiro está passando. É o passageiro Raul, está com de convulsão, pressão está bem baixa, 6x3, está na parte traseira da aeronave, está na última porta, na última cinta da aeronave, tripulante, tem aproximadamente 50 anos, sexo masculino. Gente, está autorizado sua descida até 3.000 pés, 1.017. Tá, prefere ser vetorado ou completa aproximação com referência para final do ano zero? Com referências, meu 571. Entendi, quero repetir por gentileza. Com referências, dona 571. Entendi. Oxané, 9313, controle? Chega 9313. A velocidade está a critério, em condições, pode incrementar e completar a final do procedimento autorizado no final do ILS. Enche 9313. Zero, copia? Estimativo, senhor. Autorizado Recife 350 via Pesolu no 7. Decola da pista 10, curva esquerda, pulo Caracaju. 120 decimal 8, 55 no 5. T50, autorizado Recife, a Puca Aru, o Pesulu 17, 1208, 55, 15, tá no... Correto, né, Azul? Azul 4298, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1017. Chegada mar, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Com referência, dona 571, pode prosseguir para 2000? Voo 9571, autorizado, descida para 2000 pés. Confirme qual a necessidade médica para o passageiro. Já foi passado, toda essa informação já foi passada 3 vezes. Procedimento médico pela galera traseira da aeronave. O tripulante, no caso, está na galera traseira da aeronave, aqui na parte traseira da aeronave. Os dados já foram passados. Afirmativo, 9571. Esse aí mantenha 2 mil pés e inicie redução de velocidade para 230 nós, 1017 o ajuste. 2230, 1017, 571. Paralelo 06, aguarde. Oxané 9313, confirma estabilizado. Afirma 9313. Oxané 9313, complete nosso procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. 295, 9313. Torneia 310. Milha Sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo no 50, voo em Mari para interceptar a chegada, reposta no ponto zero de descida. Arara 06, desça para o nível de voo 060, o ajuste é 017. Controle Salvador, boa noite, azul 2707, informação avião. Azul 2707, aciona identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, o ajuste 1097. 070 via chegada Bonf, 1097, 1427, 07. Signo 3, pista 0, livre, pouso autorizado. Zero pouso, 93, na frente. Signo 0, 9, 6, 2, 5, 4, 1, 2, 0, 8, com voo. 0, 8, com voo. Controle Salvador, gol no 0, 9, 6. Signo 0, 9, 6, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 370. Rodão 370, quando possível, proa de frente, o gol no 096. Gol no 096, mantém o perfil da saída. Ah, mantém então o perfil da saída, gol no 096, subindo no 370. Azul 4298, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 050, seu limite é o localizador. Esquerda 050, a seu critério, até Baité e Fama Livrada. Ok, Fama Livrada, Baité e Fama com referências visuais para aproximação visual, descendo para o número 700. Baité e posição 10 horas, 1 a 5 milhas, rumo nordeste, cruzando 1-30 em descida para o nível de voo 050, um Embraer 190. Será 9303, solo 56, chame Eveline, na frequência 129, solo 9. Chamar Eveline 219, 693, 93. Salvador, Eveline, boa noite, Oxené 9313. Boa noite, Oxené 6313. Alfa Juliette, segue gate 4. Alfa Juliette, gate 4, 9313. Mike, Bravo e Fábio, frequência livre no corte, boa noite. Estabilizando o localizador, gol 9571. Gol 9571, no completo final do procedimento LSXV, chame a torre em 198, decimal 95. 295, boa. Oi, Salvador, gol 9571, estabilizado no X-ray da 13. Gol autorizado, pista 0, gol 9571, 9170, graus 49. E depois, pista 0, gol 9571. Controle, o gol 1096, aguardando o Prode. Prode. Gol 1096, mantém o perfil na saída. Gente, o gol 1096. Do 4298, desça para 2000 pés. A gente 0017 para interceptar o curso do localizador, curva à direita na proa 065, autorizada LS, repostabilizada. Direita, proa 065 para o localizador, desce 2000 pés, ajuste no 017, autorizada LS 4290. Gol 1096, chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12845. O 2707, desça para o nível de voo 050, ajuste no 097. 050-097. Arara 06, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 07. Arara 06, copiou o controle? Sim, mantido. O 2707, deixa para 4000 pés, ajuste no 07. 4000, 1007, ajuste no 07. Não, 01 no solo, isso também não dizendo nada. Não dizendo nada, boa. Solo Salvador, gol 9571, ligando na sua escuta. Alto Gilete, portão 7, 9571. Alto Gilete, portão 7, 9571. Tango Juliette, Sierra Tango, contato radar 60 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 070, voo em Mari para interceptar a chegada, reporte unidade de descida. Azul 2707, confirma sua indicada. 2507. Controle Copião, 2707. Siga 2707. Copiou a informação da velocidade, 2509. Cliente. Arara 06, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, seu limite é o localizador. Esquerda 020, limite localizador, Arara 06. Arara 06, reduz a velocidade para 1909. Reduzindo 1909, Arara 06. estabilizado com a 298. Azul 4298, complete final do procedimento LS X-Way, chame torre 198, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Azul 4298. 6 milhas da cabeceira. Boa noite, Azul 9098. Vento 170 graus, 79 pouso autorizado, pista 90. Livre pouso 90, cadeia 90. Salvador, boa noite, tá 3305. São 3305, aciona identificação e a chegada mar e desça para o nível de voo 080, o ajuste no 097. 080, 10107, 3305. Júlio Azul 2707, cumpre a restrição de velocidade em Pelo ou prossegue com 2107? 2707, canceladas as restrições de altitude em Pelo. Velocidade, senhorita. Altitude e velocidade em Pelo, Azul 2707. Ok, velocidade, altitude livre, 2707. A gente mantém 4 por 10, horário 06. Cancelada 06, informo que seu novo limite é a magnética 120 de Sintra. Indicado pela magnética 120, horário 06. Arara 06, curva à direita na proa 050. Direita 050, Arara 06. Arara 06 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 130. Desça para 3 mil pés, está estabilizada. Proa 130, descerá para 3 mil pés para interceptar o localizador, reportará estabilizado, Arara 06. Segunda vez, sala 08, chegando 209. 219, obrigado. São Salvador, boa, Azul 4298, táxi Alfa. Azul 4298, Alfa, Juliette, Portão 1. Alfa, Juliette, Portão 1, 4298. Siga Juliette Serra Tango. Roubado, Serra Tango. Serra Juliette Serra Tango, desça para o nível de voo 050, ajuste no 097. Controle Salvador, boa noite, voo 9535, descendo para o 970. Voo 9535, acendo identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 090, o ajuste no 097. Mari com 1097, do 9535. Sendo para o 90. A do 2707 confirma, estabilizado? Somente no localizador. A Bravo 2707, complete o final do procedimento. Confirme se tem condições de completar o procedimento ILS X-ray. Posso lhe informar em 30 segundos, Jarito. Já confirme quando estabilizada. Acerta, certo. Seria o Força Aérea 5954? Quatro copos, Joker 26. Seu nome é da critério. Tá 06, desça para 2000 pés, livre LS, reposta estabilizada. 2000 livre ILS, portará estabilizado, arada 06. Torre Salvador, Azul 2707, ILS da 10, Machado e Travado. Azul 2707, autorizado por 10, vento é 170 graus, 06, desvio de nós, ajuste 10, 07. Livre pouso, pista 10, 10, 17, Azul 2707. Vai manter. Dirigiu 80, tá 3305. Interceptar o curso do localizador, curva esquerda na proa 075, desça para 4000 pés. Positivo, 075, 4000 pés, o tá 3305. Gol 9535, confirme sua indicada. 270, gol 9535. Estabilizado na final do ILS, o Arara 06. Arara 06, completo final do procedimento ILS, chame torre 198, decimal 95. 1895, torre, obrigado. 07. Dado via Golf 677, decolada 10, curva à esquerda, saída Conde. 1208, controle, 0263, o transponder. Arara 06, confirme pátio. Pátio militar. Pelos meios corretos, chame para acionamento no pátio militar. Solo Salvador 2707, livrou? 2707, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette. Eu informo o número 3 na aproximação, tráfego que precede na posição 11 horas, 1 a 3 milhas, 310. CF reduzindo, gol 9535. Tráfego avistado, livre pouso, pistão 10, vento 170 graus, 06, 12 de nós, ajuste altímetro 0097. Livre pouso, pista 10, arara 06. Desça para 2000 pés, autorizado em LSX, da pista 10, reposta alinhada. 2000, autorizado em LSX, chama alinhado, tá 3305. Ratango, Juliette e Ratango, informa o tráfego, posição 10 horas, 7 milhas, como Nordeste, cruzando 4000 pés, descida para 2000 pés, 1 a 3. Estabilizou a aeronave, Juliette, vai dar. 2707, Juliette, portão 9. Minha Juliette, para o portão 9, 2707. São 3815, Guarulhos, copia? Copia, prossegar. Falando Guarulhos, 340, autorizado, Viampers, 110. Decolando 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5512, o transponder. Então, 3895 atualizado, nível 340 para São Paulo, Guarulhos, 0V310. Agora, a pista no zero, perfil sendo comente Nova El, cumprimento curva direita. Para o transponder, é o 5512 e o controle de saída frequência 120.80. É da El, Leda, Monte, volta 3895. Leva o chamado feedback, fundamento. Está lembrando, está 3895. Arara 06, solo 15, esquerda, seguindo viatura follow, parte militar, ao estacionar a frequência livre. Seu solo 16. Cliente esquerda, parte militar, seguindo a viatura follow, ao estacionar a frequência livre. Arara 06, boa noite, bom dia. Serra Branca, desça para 3.000 pés. Para 3.000, de lá já. Fica 2.000, atende aeronave Jário 05. Ingressando no parte militar, após a mesma, autorizado, tá? Você pode dar hotel, junto 2.000. Estabilizaram no zero visual, tá? 3305. 3305, compra o sinal do procedimento ILS, ILS Extraction, põe 198, decimal 95. 1295, boa noite. Controle igual 935. Ratango Juliette, Serra Tango, desça para 2.000 pés, livre ILS X-Ray, reposta estabilizada. Controle igual 9535. 9535, decoração para sequenciamento, mantenha pro 035, seu limite ao localizador, deixa para 3.000 pés, ajuste no 097. 035, 3.000, 1017, limite ao lock. Pode prosseguir no procedimento ILS Whisky, após? Faz autorização para o ILS Whisky, o gol 9535. 9535. São 3. São 3, está autorizado, chame para o táxi. Autorizado, é para o táxi, está 3895. 3835, com a autorizada proa do Serra Vitor 368, descendo para 2500 pés. Serra Vitor 368, descendo para 2500, gol 9535. Livre pouso pistão no zero, autorizado, pouso pistão no zero, vento é 170.08 nós e ajuste de altímetro no 017. 170 com 8 no 017, autorizado, pouso no zero, 3305. Voo 9535, autorizado ao final do procedimento ILS WISC, reporte utilizado. Autorizado, reportar a 953. Cinco livre pouso, vento 170 graus 07 nós e ajuste altímetro no 097. Alfa, cuidado o pouso, 3305. Com 9535, reautorizar 2500 pés e flanco estabilizado. Estabilizou, com 9535. Eu gosto de transferência para o tour. Júlia, boa tarde. Direto Serra Tango, chame torre 1895. 1895, Júlia, boa tarde, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Júlia, boa tarde. É 13 no 0, autorizado, push no 06, chame para o táxi. 9 só. 3, 9, boa noite, bom trabalho. Juliette Serra Tango, Juliette, continue a aproximação aguardando pista livre. Tá bom. Noite azul 2782, ciente da hotel. 2782, essa identificação veio pro da posição ITAP para completar a chegada da Mari e fala se já está sendo produzido. O ano ITAP é negativo ainda, mais algumas milhas, né? Mais aproximadamente 15 milhas. Serra Tango negativo, prossegue final da 190. Certo. Aérea, via Alfa, Gmeto, Juliette. Coletivo, seguindo a 29 da Força Aérea, via Alfa, confirme, chama para ingresso na Juliette? Afirmativo, chama para ingresso no código principal. Vista Juliette. Positivo. Agora, Juliette, agora. Juliette Serra Tango, confirma o pátio. Agora bate. Sente. Estado no 017, no top 0, chama a torre, 245, vai seguir a Natália, o outro que eu. Controle Salvador, boa noite, ACN 6224, acende do hotel. ACN 6224, acende identificação, via chegada da Mari, desça para nível de voo 060, velocidade 2509. 060 na Mari, reduzindo para 2509, ACN 6224. Tango, vento 170 graus 0629 e o vento, o ajuste no 097, livre pouso, pista 90. 170 com 62, Juliette Serra Tango, livre pouso. Oi, boa noite, com 9535, baixa a travão. O 9535, continua a aproximação, aguardando o pistão. Guarda. Equador, boa noite, Alfa 3895, pronto, ponto de espera, pista no zero. 3895, mantém ponto de espera, boa noite. Fazendo ponto de espera, Alfa 3895. Tá passando Juliette Serra Tango, solo 125, libere direita via Delta, solo 219. Delegação da Bélgica acabou de chegar, a mesma irá prosseguir para o pátio que se encontra ao fundo do aeroporto. Sim, é só na posição inicial, nessa posição, quase fácil. E confirme apenas se já tinha iniciado o pushback. Ah, sim. Então continue chamando para o táxi. Sim, continua, mas pode estar. Gol 93. 9535, livre pouso, pistão no 0, ventão 70 graus, 062 de nós, ajuste de altímetro no 0, no 7. Livre pouso no 0, 9535. Informação até alta, desertado. 6306, confirme apenas os horários do plano. Boa noite, Oxana, 9313, autorização. 9313 para Guarulhos, prepare a saída da El, aguarde cópia. Passando a 9313. Oito no 5, alinhar e manter pista no 0. Alinhar e manter pista no 0, 3-8 no 5. O Juliette se arrastando, mantém antes da Juliette, aguardando para ingresso. Solo 535, solo aos 27, libere próxima direita, 1219, solo. 1219, 9535, solo. Qual o valor? Minha perna do BOB? BOB 1252. Sim, segue via engenho alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1017, bom voo, boa noite. Boa, 17, segue pela máxima. Alfa, ponto de espera, 7. Tuno 5, autorizado decolagem para o Tuno 0, ventão 70 graus 079, ajuste ao time Tuno 0, 17. Autorizado iniciando 10, tá por 38, 15. Chame na Taxi Lima, Juliette Serra Tango. Segue após a aeronave da Avianca. Ingresse no pátio principal, chama da pessoa em Lima. Papatão, Juliette, Serra Tango. No 9535, está autorizado o ingresso na Juliette para a remota 1-3. Juliette para 1-3, 9535. CNL 9313, copia para Guarulhos. Primeiro, bom, prosseguir. Salvador Guarulhos, 360 autorizado via Antos Lumo 0. Decolada 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1-2-0-8, controle, 5-5-2-4, transponto. Usando Guarulhos, 360.